Essa gatinha, menina, muito linda. Essa grisada tremenda, putinha. Se bota em line com todas as amigas. E de prêmio mete vodka e Maria. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai. Quiere to tomar. Quiere beber. Quiere fumar, mamar. Y ponerse loca hasta el amanecer. Quiere to tomar. Quiere beber. Quiere fumar, mamar. Y se vuelve loca con el Apache Negro. Otra vez. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai. Essa gatinha, menina, muito linda. Essa pesada, tremenda, putinha. Se bota em line com todas as amigas. E de prêmio mete vodka e Maria. Vodka, essa novinha só que é caipirosa. Não quiere tener tudo na boca. Até que salga o sol na costa. Muy mal, la egresada está soltera. Mueva, la egresada es refietera. Mueva, que se saque la pollera. Mueva, que se rompa hasta la pera. Esa gatinha, menina, muy linda. Esa egresada tremenda, putinha. Amigas, e de prêmio mete vodka e Maria. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai. Quiere to tomar. Quiere beber. Quiere fumar, mamar. Y ponerse loca hasta el amanecer. Quiere to tomar. Quiere beber. Quiere fumar, mamar. Y se vuelve loca con el Apache Negro. Otra vez. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai. Menina muito linda, essa pesada tremenda, putinha. Se bota em line com todas as amigas. E de prêmio mete vodka e Maria. Vodka, essa novinha só que é caipirosa. Não quiere tener tudo na boca. Até que salga o sol na costa. Mueva, la egresada está soltera. Mueva, la egresada es refietera. Mueva, que se saque la pollera. Mueva, que se rompa hasta la pera. Vai, vai, treme gozado que vai. Treme gozado que vai. Treme gozado que é.